Agora são 11 horas e 19 minutos, 11 e 19. A compreensão da realidade de um local e a avaliação da eficiência das políticas públicas implantadas passa pelo levantamento de dados e de informações acerca do espaço em análise, tendo como foco a região. Estes foram os objetivos do projeto da construção da matriz informacional. A sigla é HINCO, da microrregião de Foz do Iguaçu, identificação e entrevés de potencialidades para o desenvolvimento regional, ou entraves, melhor dizendo. A pesquisa de iniciação científica busca fazer uma análise do crescimento dos índices do desenvolvimento humano e social da microrregião de Foz do Iguaçu, utilizando a técnica da análise regional Shift-Shire, estrutura e diferencial. Vamos conversar agora com o Diego, que é coordenador da pesquisa e bolsista do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal Integração Latino-Americana, a UNILA. Olha, é um monte de palavras bonitas aqui. Mas, Diego, o que na realidade quer dizer esse estudo, essa pesquisa que vocês fizeram pela UNILA aí? Bom dia, bem-vindo à CBN. Bom dia, Valdecir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É, realmente, muitos nomes difíceis, mas eles podem ser traduzidos em palavras simples. Na verdade, a matriz INCO é uma matriz que busca recolher informações sobre uma região. Na verdade, a região que a gente está trabalhando é a micro-região de Foz do Iguaçu, composta por 11 municípios aqui na região. Então, o nosso objetivo foi colher dados a respeito do desenvolvimento na região. E o que foi alcançado? Que conclusão essa pesquisa traz para os elaboradores desses questionários? É, como você citou, o método que a gente utilizou foi o Shift-Shire, que é um método que faz uma análise comparativa de município a município com a micro-região. E, por exemplo, alguns dos resultados obtidos foi que a educação foi a maior impulsora do desenvolvimento no período analisado. E houve, por exemplo, um pouco de concentração de renda, pelo menos, na região. Então, esses dados servem para as autoridades dos municípios terem uma noção do que aconteceu com as políticas públicas. Se as políticas públicas foram eficientes ou não foram eficientes no período. A quem interessa essa pesquisa? Quais são os principais interessados em tomar conhecimento desse tipo de situação? Olha, o interesse dessa pesquisa deveria ser as pessoas que estão envolvidas diretamente com os recursos públicos. Certo. Aquelas pessoas que têm o prefeito, o secretário de educação, saúde, porque eles refletem em dois períodos de tempo diferentes a evolução de educação, saúde, renda, concentração. Então, na verdade, essa pesquisa interessa as pessoas que trabalham com políticas municipais. Me diz uma coisa, Diego, nós esperamos aí que esses dados ajudem a nortear as políticas da fronteira. Você consegue vislumbrar aí alguma possibilidade destas informações que são importantíssimas, porque a partir do momento em que se conhece a sociedade, conhece a realidade de um povo, pode-se, no mínimo, traçar um novo perfil para os projetos futuros. Você acha que isso pode chegar a fazer alguma mudança no cotidiano do povo iguaçuense? Sem sombra de dúvida alguma. Na realidade, os resultados, a partir da pesquisa, os resultados que foram menos expressivos, essas áreas necessitam de mais visibilidade, de acordo com os criadores de políticas públicas. Quais são as áreas que mais preocupam você com os resultados, como representante dessa pesquisa? Inicialmente, a pesquisa teve resultados bastante expressivos, positivos, em educação e saúde. Uhum. Pelo contrário, concentração de renda e a própria renda per capita tiveram resultados menos expressivos. Certo. Esses dados aí vão ajudar a nortear as pesquisas para o futuro, traçar planos. E na UNILA, como que se distribui esta informação para a formação dos alunos, a criação de projetos baseados aí na faculdade. Você pode ter uma ideia do que isso representa? Primeiro, esse é um projeto de iniciação científica. Então, certo. É um projeto que tem uma característica muito particular, que é de introduzir o aluno desde cedo na pesquisa científica de alta qualidade. Certo. Então, esse eu acho que é o primeiro um ponto fundamental. Uhum. O segundo é de introduzir os alunos a ter informações sobre onde eles vivem, sobre a realidade local. Certo? Então, dentro da comunidade acadêmica, eu acredito que esses são dois pontos importantes, tanto para os alunos, quanto para a própria universidade, quanto também para a comunidade. Diego, muito obrigado por sua participação. Nós temos mais algumas informações aí que gostaríamos de dividir com a comunidade, partindo aí da UNILA, porque nós acreditamos que a força do universitário é muito importante, principalmente quando se encontra numa região como Foz do Iguaçu, muitos povos, muitas culturas diferentes, realidades socioeconômicas e principalmente algumas culturas no que diz respeito ao poder aquisitivo. Você dizia agora há pouco ali que uma das avaliações foi na questão de se conhecer a renda das pessoas ou como elas sobrevivem. E nós temos aqui uma cultura que não se encaixa no padrão normal do cidadão brasileiro, que é a cultura em que as pessoas subsistem do contrabando, subsistem da ilegalidade. Acha que alguma política pode ser implementada baseado neste contexto de levantamento que vocês fizeram para estas pessoas? Por exemplo, a inserção no mercado de trabalho. Seria interessante os nossos dirigentes conhecerem isso? Claro, claro, realmente. A inserção das pessoas no mercado de trabalho é algo importante. Porém, a nossa pesquisa ela não se concentrou necessariamente nos três municípios aqui da região fronteiriça. Uhum. São 11 municípios que a gente estuda, mas 11 municípios do lado brasileiro. Então, é da micro-região de Foz do Iguaçu, característica. Essa é uma definição do IBGE, na verdade, a micro-região de Foz do Iguaçu. Então, na verdade, a gente faz uma análise de municípios entre os municípios brasileiros, não com a região, os outros países da região. Muito obrigado por sua participação, sempre à disposição aqui na CBN para novas notícias, principalmente alvissareiras como estas, que trazem o trabalho da UNILA, mostrando a interatividade, a ação junto à comunidade iguaçuense. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço, até a próxima. Esse é Diego, representante da UNILA, numa pesquisa realizada sobre a cultura socioeconômica da região de fronteira. Agora são